simples possível que estou com o mais importante. Como entender que somos filhos do amor? Yeah. Amando e sendo amado como ele nos amou. De pobre se fez pra eu ser rico como sou. Como não tenho demais e vendo como. Como entender que somos filhos do amor? Amando e sendo amado como ele nos amou. De pobre se fez pra eu ser rico como sou. Não tenho demais e nem tão pouco faltou. Deixa um pouco de você se doe. Não se vingue, meu irmão, perdoe. Não tem tão pouco que não possa dividir. E nem tem tanto que de alguém não precise. Sozinho da tédio, cumprimento o porteiro do prédio. Quando a gente se junta, fica forte, cura esse remédio. 365 chances. 365 chances. Escrevo um rap, te ofereço um romance. Não é romance. Na escola antes, no recreio, só oferecia lanche. Agora tem um rap que é suco, não é refrigerante. Pra matar sua frente, está seco, é sua chance. E se no lugar de muro, escolhemos ponte? Pra multiplicar, por favor, obrigado, boa noite. Não sou matemático nem médico, mas é tipo gravidez. A forte gentileza gera gentileza e cresce a cada mês. A vida começa lá fora, do lado dos amigos é ouro. Não tem inimigo, só é um mesmo, não adianta pôr a culpa nos outros. Quando brigar pelos seus direitos, brigar pelos nossos. O verbo é plural, se não tiver dois ou mais, não tem negócio. Procurei Deus olhando pro céu, estou vindo nuvem. Olhei pro meu próximo e vi Deus, tamo juntos e juntem. Dizem que falar com as plantas com carinho elas crescem. E se falar com gente de verdade, o que acontece, hein? Pelo menos uma vez, o simples fosse visto como o mais importante. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. Um ano inteiro pra ser alguém melhor, cara. Amar o próximo Sara, respeita a chave chapa. Dessa vez vamos de mãos dadas, mais um ano e ele não se atrasa. Eu sou você, você e o próximo é a mesma parada. Gente que cuida de gente é chavoso demais. E podemos cuidar melhor dos nossos iguais. Tô falando se dá, se não dá. Não é sobre avião, é sobre asas. 365 chances raras. Como entender que somos filhos do amor? Amando e sendo amado como ele nos amou. De pobre se fez pra eu ser rico como sou. Não tenho demais e nem tão pouco faltou. Deixa um pouco de você se doe. Não se vingue, meu irmão, perdoe. Não tem tão pouco que não possa dividir. E nem tem tanto que de alguém não precise. Sozinho da tarde, cumprimento o porteiro do prédio. Quando a gente se junta, fica forte, cura sem remédio. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances. 365 chances.